Capítulo 2. Os resultados definidos e desejáveis da oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, verso 16. Tudo o que temos a dizer neste capítulo é baseado nesse versículo, em Tiago 5, verso 16. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Essas palavras de Deus apresentam a oração como uma força de trabalho, algo que faz acontecer coisas que não seriam possíveis não fosse pela oração. Isso fica ainda mais claro na versão revisada. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Essa tradução não é apenas mais precisa, mas também mais sugestiva. Ela nos diz que a oração é algo que funciona e que vale muito por causa do seu trabalho. Sim, a oração certamente funciona. Com frequência, muitos fazem uma comparação entre orar e trabalhar. Certa vez, conheci um homem que era oficial de uma escola dominical no Brooklyn, e o superintendente dessa escola um dia o chamou para orar. Ele se levantou e disse: "Eu não sou um cristão orador, sou um cristão trabalhador." Mas orar funciona, é o trabalho mais eficaz que qualquer um pode fazer, isto é, muitas vezes, podemos fazer mais pela oração do que por qualquer outra forma de esforço. Além disso, a oração, se for uma real, vale muito mais para Deus e muitas vezes é um trabalho mais difícil do que qualquer outro tipo de esforço, exigindo ainda mais das pessoas. Quando o Sr. Alexander e eu fomos a Liverpool para a nossa segunda série de reuniões, Musgrave Brown, de uma das principais congregações da Igreja da Inglaterra na cidade, era o presidente do nosso comitê. Sua saúde estava debilitada na primeira semana das reuniões e seu médico mandou para a Suíça. Logo depois de chegar lá, ele me escreveu dizendo: "Eu esperava ser de tanta ajuda nessas reuniões e tinha grandes expectativas, mas aqui estou eu, na Suíça, sob orientação médica, e agora tudo o que posso fazer é orar." Em seguida acrescentou: "Mas afinal, essa é a melhor coisa que alguém pode fazer, não é?" E ainda completou: "A verdadeira oração exige mais das pessoas do que qualquer outra coisa." Sim, muitas vezes é assim. A verdadeira oração é um exercício exigente, mas traz recompensas muito maiores do que o custo. Não é um trabalho fácil, mas é o mais lucrativo de todos. Podemos realizar mais ao dedicar tempo e esforço à oração do que ao gastar a mesma quantidade de tempo e energia em qualquer outra coisa. Você notará que na versão revisada a palavra súplica é substituída por oração. A razão para isso é que existem várias palavras gregas traduzidas como oração, cada uma com diferentes matizes de significado, às vezes matizes muito profundas. A palavra grega traduzida como oração nessa passagem é muito significativa, pois apresenta a oração como a expressão definitiva de uma necessidade profundamente sentida. De fato, o significado primário da palavra é necessidade. Portanto, nosso texto ensina que a oração definida e direcionada a Deus vale muito. A palavra grega traduzida como grande poder também é um termo muito expressivo e significativo. Seu significado primário é ser forte, ter poder ou força, em seguida exercer o poder. Assim, a ideia do nosso texto é que a oração definida e direcionada exerce um grande poder em sua ação, alcançando grandes coisas. Nos versículos que se seguem imediatamente a Tiago 5, verso 16, somos informados das coisas surpreendentes que Elias realizou por meio de suas orações, como fechar as chuvas do céu por 3 anos e 6 meses, de modo que não houve uma gota de chuva durante este período. O relato do Antigo Testamento nos diz que, além de não ter havido uma gota de chuva, nem mesmo uma gota de orvalho foi registrada. 1 Reis 17, verso 1. Então, quando chegou a hora certa, Elias orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. Tiago 5, verso 18. Como o Senhor Moody costumava colocar em sua maneira gráfica, Elias trancou o céu por 3 anos e 6 meses e colocou a chave no bolso. Não há nenhuma necessidade particular de sabermos por que devemos parar chuva por 3 anos e 6 meses, ou nesse caso, por 3 dias, mas é imperativo que façamos outras coisas acontecerem, e não há outra maneira de realizá-las senão por meio da oração. Uma oração definida e determinada. Assim, somos confrontados com uma questão tremendamente importante: que coisas definidas e muito desejadas no tempo presente a oração fará acontecer? No capítulo anterior, examinamos duas coisas imensamente importantes que a oração realizará. Primeiro, promoverá a nossa própria piedade pessoal, a nossa santidade individual e o nosso crescimento à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, trará o poder de Deus para o nosso trabalho. Agora vamos descobrir, a partir de um estudo da Bíblia, algumas outras coisas muito importantes que o tipo certo de oração pode fazer acontecer. A oração salvará outras pessoas. Volte para 1 João, capítulo 5, verso 16, que diz: se alguém vir a um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Esta é uma das declarações mais notáveis de toda a Bíblia sobre o assunto da oração e seu incrível poder. A declaração deste versículo não é apenas notável, mas também muito encorajadora. Deus nos diz aqui que a oração não só trará bênçãos para quem ora, mas também a maior de todas as bênçãos, a bênção da vida eterna para os outros, para aqueles por quem oramos. Ela nos diz que, se virmos alguém realizar um pecado não mortal, isto é, qualquer pecado, exceto o imperdoável, podemos ir a Deus em oração por essa pessoa e, em resposta à nossa súplica, Ele concederá a vida eterna àquele por quem intercedemos. Essa passagem é, claro, muitas vezes usada para ensinar sobre cura divina. Frequentemente, ela é interpretada como se a vida mencionada aqui se referisse à mera vida natural ou física, sugerindo que, por meio da oração, poderíamos obter vida física para alguém doente devido ao seu pecado, mas que não tenha cometido um pecado que resultasse em sua remoção deste mundo. Essa não é apenas uma interpretação incorreta, mas impossível. O apóstolo João, em seus escritos, usa duas palavras gregas diferentes para vida, uma que significa vida física e outra significa vida espiritual ou eterna. A palavra utilizada para vida eterna ou espiritual nunca é empregada para se referir à vida natural ou física. Eu procurei cada passagem em que João usa essa palavra em seu evangelho, em suas epístolas e no livro do Apocalipse, e em nenhum caso ele a utiliza para se referir a algo que não seja espiritual ou eterno. Esta é a palavra que João usa nessa passagem, e o pensamento central é que alguém não pode obter vida física ou libertação da morte natural ao orar por alguém que pecou, mas pode avançar a vida eterna, a salvação em seu sentido mais pleno, para aquele que pecou, desde que não tenha sido um pecado mortal. É um pensamento maravilhoso, reconfortante e encorajador. Podemos realizar mais pela salvação dos outros, orando por eles, do que de qualquer outra forma. Não quero dizer com isso que, quando sentimos a nossa responsabilidade pela salvação de outra pessoa, devemos simplesmente orar e nada mais. Isso é o que muitas pessoas fazem. Elas não estão dispostas a cumprir o seu dever de ir até os outros e falar sobre Cristo. Assim, só vão a Deus em oração. Após orarem pela salvação da pessoa, se gabam por terem feito isso. Esse tipo de oração é uma zombaria. É simplesmente uma tentativa de encobrir e desculpar a nossa negligência no dever. E Deus não prestará atenção a orações desse tipo. Deus nunca nos concedeu o maravilhoso privilégio da oração como um substituto para encobrir a nossa preguiça e negligência no dever. Se estivermos dispostos a que Deus nos use para responder às nossas próprias orações, prontos a seguir qualquer orientação que Ele nos der para garantir a salvação daqueles por quem estamos orando e dispostos a fazer tudo ao nosso alcance para a salvação deles, então podemos realizar muito mais pela salvação de outras pessoas por meio da oração do que de qualquer outra forma. Você já pensou em como o próprio Senhor Jesus realizou por meio da oração coisas que nem mesmo ele poderia fazer de outra maneira? Tomemos, por exemplo, o caso de Simão Pedro. Ele estava cheio de autoconfiança e, portanto, em perigo iminente. Nosso Senhor tentou, por seus ensinamentos e advertências, livrar Pedro dessa autoconfiança. Ele alertou Pedro claramente sobre sua tentação futura e sua queda. Mas Pedro, tomado pelo orgulho, respondeu: "Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei." Mateus 26, verso 33. "Senhor, por que não posso ir agora?" perguntou ele. "Estou disposto a morrer pelo Senhor." João 13, verso 37. O ensino falhou, e a advertência também. Então nosso Senhor começou a orar. Ele disse: "Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos." Lucas 22, versos 31 e 32. Satanás conseguiu o que pediu. Ele colocou Simão na sua peneira e o peneirou. Ah, como o pobre Simão foi golpeado e ferido pelas bordas da peneira de Satanás! Mas enquanto Satanás peneirava, nosso Senhor Jesus orava, e Simão estava perfeitamente seguro, embora estivesse na peneira de Satanás. Tudo que Satanás conseguiu fazer foi peneirar um pouco do seu joio, e Simão saiu da peneira de Satanás mais puro que nunca. Foi a oração de nosso Senhor por ele que transformou Simão, que negou seu Senhor 3 vezes, que o negou com juramentos e maldições no pátio de Anás e Caifás, em Pedro, o homem de pedra, que enfrentou o próprio tribunal que condenou Jesus à morte. Ele se opôs a eles e lhes disse: "Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos." Atos 4, versos 8 a 10. A oração alcançará as profundezas mais recônditas do pecado e da ruína. Cuidará de homens e mulheres que parecem perdidos, além de toda possibilidade ou esperança de redenção. E os elevará até que estejam preparados para um lugar ao lado do Filho de Deus no trono. Muitos anos atrás, em Chicago, nos primeiros dias do trabalho do Sr. Moody naquela cidade, havia um homem muito desesperado que costumava assistir às reuniões com a intenção de perturbá-las. Ele era um escocês, criado em um lar cristão por uma mãe piedosa, mas havia se afastado dos ensinamentos de sua infância. Era um homem temido até mesmo por outros indivíduos perversos em Chicago. Uma noite, ele estava do lado de fora do antigo tabernáculo, com um jarro de cerveja na mão, oferecendo bebida grátis para todos que saíam de lá. Outras vezes, ele ia às reuniões e depois tentava perturbar os trabalhadores. Certa noite, o Major Whittle estava conversando com dois jovens sobre suas almas, e esse escocês desesperado começou a zombar, até que o Major se virou para os jovens e disse: "Se vocês dão algum valor às suas almas, eu lhes aconselho não ter nada a ver com aquele homem desesperado." O escocês apenas riu. Mas sua velha mãe na Escócia estava orando, e uma noite ele foi para a cama tão perverso e ímpio como sempre. Em resposta à oração de sua mãe, Deus o despertou no meio da noite e trouxe à sua mente um texto das Escrituras que ele havia esquecido que estava na Bíblia. O versículo era Romanos 4, verso 5, que diz: "Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores." Esse versículo tocou seu coração e ele aceitou a Cristo sem sair da cama. Tornou-se um dos membros mais ativos e úteis da igreja de Moody. Quando eu era pastor da igreja, ele era um dos presbíteros. Mais tarde, visitou pessoas para a igreja e foi usado por Deus para levar muitos a Cristo. Algum tempo depois de sua própria conversão, ele foi à Escócia visitar a sua velha mãe. Tinha um irmão em Glasgow, trabalhando nos negócios e tentava ser agnóstico. Mas a mãe piedosa e o filho convertido oraram por esse irmão. Ele se converteu e se entregou à obra de Deus. Foi para o Free Church College se preparar para o trabalho missionário no exterior e por 30 anos atuou como médico missionário na Índia sob o conselho missionário da Igreja Livre da Escócia. Mas ainda havia outro irmão, um errante na face da terra. Eles não sabiam onde ele estava, mas supunham ser algum lugar em alto mar. A mãe piedosa e o irmão convertido ajoelharam-se e oraram por esse filho e o irmão errante. Enquanto oravam, aquele filho em situação desconhecida para eles estava no convés de um navio do outro lado do globo, na Baía de Bengala, não muito longe de Calcutá. O Espírito de Deus desceu sobre ele no convés daquele navio e ele se converteu. Ele foi por muitos anos um membro da Igreja Moody, quando eu era pastor lá. Quando me mudei para Los Angeles, ele me seguiu e se tornou um membro de nossa igreja, onde teve uma morte triunfante. A oração alcançou metade do mundo e salvou instantaneamente um homem que parecia totalmente sem esperança. Quando eu estava na Inglaterra, realizando reuniões na cidade de Manchester, um dos principais empresários da região veio até mim e pediu que eu orasse pela conversão do seu filho. Ele disse: "Meu filho se formou na Universidade de Cambridge. É um advogado brilhante. Ele tem uma esposa e dois filhos, mas os abandonou e não sabemos onde ele está. Você pode orar pela conversão dele?" Eu lhe prometi que o faria. Alguns meses depois, esse homem me procurou na convenção de Keswick e disse: "Descobri onde meu filho está. Ele está em Vancouver, na Colúmbia Britânica. Você conhece algum ministro em Vancouver que eu possa contatar?" Eu mencionei o nome de um amigo que era ministro do Evangelho na cidade e ele me mandou uma mensagem. No dia seguinte, voltou até mim e disse: "Chegamos tarde demais. O pássaro voou. Ele deixou Vancouver. Você pode continuar a orar por ele?" Eu confirmei que o faria. No final do mesmo ano, quando iniciamos a nossa segunda série de encontros em Liverpool, esse filho havia retornado à Inglaterra e estava na cidade, embora seu pai não soubesse. Ele compareceu à nossa primeira reunião de domingo à tarde e foi um dos primeiros a aceitar a Cristo. E imediatamente começou a estudar para se tornar um ministro ordenado pelo bispo de Liverpool. Deixe-me contar mais um exemplo do poder da oração para salvar quando tudo mais falha. Logo após a minha conversão, Deus colocou no meu coração a preocupação por um homem, o meu próprio irmão, a quem eu amava muito, e comecei a orar diariamente por sua conversão. Depois de orar por ele algum tempo, pensei: vou passar uma noite inteira em oração por sua conversão. Passei a noite de joelhos, embora deva confessar que enquanto o espírito estava disposto, a carne era fraca, e em parte da noite adormeci de joelhos. Na manhã seguinte pensei: você passou a noite em oração, agora lhe escreva. Eu estava em New Haven e ele em Nova York. Eu escrevi uma carta exortando-o a aceitar a Cristo. Logo, recebi uma carta dele tirando sarro do que eu estava fazendo. Então, o diabo me tentou a desistir, dizendo: você passou a noite em oração por ele, e é esse o único resultado. Qual é a utilidade de orar? Contudo, pelo menos uma vez, o diabo não conseguiu me enganar ou desencorajar, e continuei orando por ele. Orei todos os dias durante 15 anos. Nesse meio tempo, ele se mudou para Chicago, assim como eu. O visitei no velho Sherman House, onde morava, mas ele estava mais profano do que o habitual. Apenas para ferir os meus sentimentos, deixei de falar sobre Deus com ele, mas continuei orando. No primeiro inverno em que estive em Chicago, enquanto orava por ele, certa manhã, Deus me disse: você não precisa orar mais, ouvi sua oração e ele se converterá. Nunca mais pedi a Deus por sua conversão, mas todas as manhãs olhava para ele e dizia: Pai Celestial, agradeço por ter ouvido a minha oração e agora estou esperando para vê-la cumprida. Cerca de 2 semanas se passaram. Meu irmão estava confinado à cama por reumatismo e eu visitei em sua casa. Então ele acordou e foi jantar em minha casa. Depois do jantar, convidei-o a ficar a noite toda. Ele respondeu: bem, acho que vou ficar. Acabei de me recuperar de um reumatismo e o tempo está úmido esta noite. Tenho medo de sair. Sim, vou ficar a noite toda. Quando acordou na manhã seguinte, seu reumatismo havia retornado a ponto de seus pés estarem tão inchados que ele não conseguia calçar os sapatos. E ele ficou trancado em minha casa por 2 semanas. O dia da minha oportunidade havia chegado. Não lhe falei diretamente sobre aceitar a Cristo, mas as crianças que entravam e saíam de seu quarto pareciam falar mais sobre o Senhor Jesus do que de costume, embora sempre gostassem de mencioná-lo. Meus amigos que entraram em minha casa e o viram lá na casa do pastor assumiram que ele era cristão e pareciam falar mais do que o habitual sobre Jesus Cristo. Após 2 semanas, ele conseguiu calçar os sapatos e depois do café da manhã começou a descer a avenida La Salle comigo, pretendendo ir para sua própria casa quando eu fosse ao meu escritório. Caminhamos cerca de meio quarteirão quando ele se virou para mim de repente e disse: Ark, estou pensando em entrar no trabalho de temperança. Como começar? Eu respondi: a única maneira que conheço de começar o trabalho de temperança é se tornar primeiro um cristão. Eu disse: você tem a maneira mais estranha de demonstrar isso entre todas as pessoas que já conheci na vida. Ele perguntou: como se tornar um cristão? Eu respondi: venha ao meu escritório e eu lhe direi. Ele foi até o meu escritório e, como o Sr. Moody estava lá fora, eu o levei até o escritório dele. Sentamos-nos e eu expliquei a ele o modo de vida cristão. Ele era quase 8 anos mais velho que eu, mas abordei o assunto exatamente como explicaria a uma criança. Como uma criança, ele ouviu e agiu, ajoelhou-se ele mesmo e aceitou a Jesus Cristo. Ele começou a pregar dentro de 1 ano e continuou a fazê-lo até o fim de sua vida. Ele pregava em um púlpito presbiteriano a 40 milhas de Chicago. Eu estava no leste visitando velhos amigos seus e meus. Voltei para Chicago, soube que ele não estava bem, então peguei o trem e fui vê-lo. Descobri que ele não havia pregado na véspera, embora tivesse feito isso no domingo anterior. comecei a lhe falar sobre velhos amigos nossos no estado de Nova York. Ah, disse ele, esqueça isso. Vamos ter um momento de oração. Passei o dia inteiro com ele. No dia seguinte, eu iria ao sul para uma convenção de estudantes universitários e dormi naquela noite no Instituto Bíblico para pegar um trem mais cedo. Muito pela manhã, antes de me levantar, alguém bateu à minha porta. Ao abrir, encontrei um de meus alunos com um telegrama na mão. Li: seu irmão faleceu às 2 horas desta manhã. Novamente corri para o local onde ele costumava pregar. Ao entrar naquela sala silenciosa e tirar o lençol branco do rosto do meu irmão, que jazia ali, em silêncio na morte, agradeci a Deus por aqueles 15 longos anos em que acreditei em um Deus que responde a orações. Ó homens e mulheres, vocês têm entes queridos que ainda não são salvos? Existe uma maneira para alcançá-los, o trono de Deus. Por meio desse trono, é possível alcançar os confins da terra e reivindicar aqueles que você perdeu de vista. Deus sabe onde eles estão e Ele ouve suas orações, respondendo cada uma delas. No final de uma reunião, em uma determinada cidade, uma senhora se aproximou e disse: tenho um irmão que já passou dos 60 anos. Tenho orado pela sua salvação há anos, mas desisti. No entanto, começarei de novo. Em 2 semanas, ela foi até a mim e disse: recebi notícias do meu irmão. Ele aceitou a Cristo. Sim, sim, sim. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Se orássemos mais e tivéssemos mais certeza do que cumprimos as condições da oração eficaz, veríamos multidões de homens e mulheres se reunindo em Jesus Cristo. Oh, que possamos orar como deveríamos, de forma inteligente, específica e determinada pela salvação dos homens, mulheres e crianças, que sabemos que ainda não são salvos. A oração trará bênção e poder aos ministros da palavra. Agora veja Efésios 6, dos versos 17 a 20. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Neste trecho, Paulo pede urgentemente as orações fervorosas dos crentes em Éfeso em seu favor, para que, em resposta a essas orações, ele possa pregar o Evangelho com ousadia e poder. Ele fez um pedido semelhante a todas as igrejas para as quais escreveu, com uma notável exceção, a Igreja da Galácia. Aquela era uma igreja apóstata e Paulo não desejava contar com as orações de uma comunidade assim. Em todos os outros casos, Paulo exortou a igreja a orar por ele. Aqui observamos o poder da oração em trazer bênçãos, ousadia e eficiência aos ministros do Evangelho. Um ministro pode se tornar um homem de poder por meio da oração, mas pode também ser prejudicado e privado de poder por aqueles que falham em orar por ele. Qualquer igreja pode ter um poderoso homem de Deus como pastor, desde que esteja disposta a pagar o preço. E esse preço não é um grande salário, mas sim grandes orações. Você tem um pastor de quem não gosta? Um pastor que pode ser ineficiente ou que claramente não conhece nem prega a verdade? Deseja um novo ministro? Eu posso lhe dizer como consegui-lo. Ore por aquele que você tem, até que Deus o transforme. Muitos anos atrás, em uma das congregações da Cornualha, na Igreja da Inglaterra, o ministro nem sequer era um homem convertido. Seu interesse nas coisas de Deus era mínimo. Sua preocupação estava principalmente na restauração de igrejas antigas e em questões de ritual. Havia muitas pessoas piedosas naquela congregação que começaram a orar para que Deus convertesse o seu ministro. Assim, elas iam à igreja todos os domingos, aguardando a resposta de suas orações. Certo dia, quando ele se levantou para falar, não havia pronunciado muitas frases antes que as pessoas com discernimento espiritual percebessem que suas orações haviam sido atendidas. Um grito ecoou por toda a igreja. O ministro se converteu! O ministro se converteu! E era verdade. Ele não só foi convertido, mas também dotado de poder do alto. Por muitos anos depois, Deus usou aquele homem em toda a Inglaterra para a conversão de pecadores, para a bênção de todos os santos e para o despertar das igrejas, como quase nenhum outro homem na igreja da Inglaterra. Havia uma igreja na cidade de Hertford, Connecticut, que tinha um pastor muito brilhante, mas não sólido em doutrina. Três homens piedosos daquela igreja perceberam que seu pastor não estava pregando a verdade, mas em vez de causar insatisfação na congregação, concordaram em se reunir todos os sábados à noite para orar fervorosamente por seu ministro. Sábado após sábado, eles se reuniam para longas e fervorosas orações. E então, no domingo de manhã, iam à igreja, sentavam-se em seus lugares e aguardavam uma resposta para suas orações. Certa manhã de domingo, quando o ministro se levantou para falar, ele estava tão brilhante e talentoso como sempre. Mas ficou evidente que Deus havia transformado o homem em suas ideias. O doutor Theodore Keeler afirmou que Deus enviou à cidade de Hertford o maior avivamento que ele já havia experimentado por meio daquele ministro, transformado pelas orações de seus membros. Oh, se falássemos menos uns com os outros contra nossos ministros e falássemos mais com Deus em nome deles, teríamos ministros melhores do que os que temos agora. Você tem um ministro de quem gosta? Deseja que ele se torne ainda melhor e muito mais eficaz do que é hoje? Ore por ele, até que Deus lhe conceda nova sabedoria e o cubra com poder renovado. Você já ouviu falar sobre como Dwight L. Moody se tornou um evangelista de renome mundial? Após o grande incêndio em Chicago, Moody permaneceu na cidade o tempo necessário para arrecadar fundos destinados a alimentar os necessitados e construir um novo espaço para o seu ministério. Em seguida, ele decidiu viajar para a Inglaterra com o intuito de descansar. Embora não tivesse a intenção de pregar, seu plano era ouvir alguns dos renomados pregadores do outro lado do oceano, como Charles Spurgeon, George Miller e outros. Moody foi convidado para pregar em um domingo em uma igreja congregacional no norte de Londres, cujo pastor era o Sr. Lacy. Ele aceitou o convite. Na manhã de domingo, enquanto pregava, enfrentou grandes dificuldades. Ao relatar essa experiência, anos depois, Moody disse: "Eu não sentia poder nem liberdade. Era como puxar um trem pesado por uma ladeira íngreme. Enquanto pregava, pensava, que tolo eu fui por ter aceitado pregar. Vim aqui para ouvir os outros e agora estou aqui pregando. Quando finalmente terminei o meu sermão, senti um grande alívio por estar chegando ao fim, mas logo me lembrei, bem, tenho que fazer isso de novo esta noite. Tentei convencer o Sr. Lacy a me liberar da pregação naquela noite, mas ele não consentiu. Fui ao culto com o coração pesado. No entanto, não havia pregado por muito tempo quando percebi que parecia que os poderes de um mundo invisível haviam se manifestado sobre aquela audiência. Ao chegar ao fim do meu sermão, ganhei coragem para puxar a rede. Pedi a todos que desejassem aceitar a Cristo naquele momento que se levantassem, e cerca de 500 pessoas o fizeram. A princípio, pensei que poderia haver algum engano e pedi que sentassem. Então acrescentei: haverá uma reunião posterior na sala pastoral. Se algum de vocês realmente quiser aceitar a Cristo, junte-se a mim e ao pastor na sala pastoral. Havia uma porta de cada lado do púlpito que conduzia à sala pastoral, e as pessoas começaram a fluir por essas entradas. Virei-me para o Sr. Lesse e perguntei: Sr. Lesse, quem são essas pessoas? Ele respondeu: não sei. Ele mencionou que não acreditava que algumas pessoas que frequentavam a sua igreja eram cristãs. Entramos na sala pastoral e eu repeti o convite de forma mais enfática. Todos se levantaram novamente. Continuei pensando que poderia haver algum engano e pedi que se sentassem mais uma vez. Repeti o convite com ainda mais intensidade e novamente todos se levantaram. Eu ainda acreditava que algo não estava certo. Então disse às pessoas: vou para a Irlanda amanhã, mas o seu pastor estará aqui amanhã à noite. Se realmente sentirem o que demonstram esta noite, encontrem-no aqui. Após a minha chegada à Irlanda, recebi um telegrama do Sr. Lesse que dizia: Sr. Moody, havia mais pessoas na segunda-feira à noite do que na noite de domingo. Um reavivamento irrompeu em nossa igreja e você deve voltar para me ajudar. O Sr. Moody retornou rapidamente de Dublin a Londres, onde realizou uma série de reuniões na igreja do Sr. Lesse, que resultaram na adição de centenas de pessoas às igrejas do norte de Londres. Esses eventos culminou no convite que o levou à Inglaterra para o grandioso trabalho que tocou o mundo inteiro. Depois que o Sr. Moody me contou essa história, eu disse: Sr. Moody, alguém devia estar orando por isso. Ah, ele disse, eu não lhe contei isso? Esse é o ponto de toda a história. Havia duas irmãs naquela igreja. Uma delas estava acamada e a outra me ouviu naquela manhã de domingo. Ela foi para casa e disse à irmã: quem você acha que pregou esta manhã? A irmã respondeu: não sei. Então ela disse: adivinha? E a irmã citou todos os nomes que o Sr. Lesse tinha o hábito de convidar para as pregações. Mas a sua irmã disse: não. Então a sua irmã perguntou: quem pregou esta manhã? Ela respondeu: o Sr. Moody, de Chicago. Assim que ela disse isso, a sua irmã ficou pálida como a morte e disse: o quê? O Sr. Moody, de Chicago? Li sobre ele em um jornal americano e tenho orado para que Deus o traga a Londres e à nossa igreja. Se eu soubesse que ele pregaria esta manhã, não teria tomado meu café da manhã, mas permanecido em jejum e oração. Agora, irmã, saia, tranque a porta. Não deixe que ninguém me veja nem que me mande nenhum jantar. Vou passar a tarde e a noite inteiras em jejum e oração. Ela fez a oração e Deus a ouviu e respondeu, assim como estava pronto para responder aquela santa acamada. Deus está sempre disposto a ouvir e atender você, seja qual for a sua igreja e quem quer que seja o seu pastor, você pode torná-lo um homem de poder. E se ele já for um homem de poder, você pode torná-lo ainda mais forte. Posso contar com a sua paciência para compartilhar uma página da minha própria experiência? Quando cheguei a Chicago, não era para assumir o pastorado de uma igreja, mas para atuar como superintendente do Instituto Bíblico e da Sociedade de Evangelização de Chicago. Após 4 anos, o púlpito da Igreja Moody ficou vago e o Sr. Moody e eu solicitamos que chamassem um pregador muito talentoso de Aberdeen, na Escócia, o que foi feito. Enquanto aguardávamos a resposta sobre se ele aceitaria o chamado, eu fiquei no púlpito e Deus abençoou tanto a pregação de sua palavra que um número considerável de pessoas orou para que o ministro da Escócia não aceitasse, e ele realmente não aceitou. Então fui chamado para o pastorado. Eu não conseguia ver como poderia conduzi-lo, pois minhas mãos estavam ocupadas com o instituto, as palestras, as correspondências e outros deveres. No entanto, o Sr. Moody insistiu para que eu aceitasse o chamado. Ele disse: "Isso é o que eu sempre desejei. Se você aceitar, darei toda a ajuda que precisar e disponibilizarei homens para auxiliá-lo no instituto." Então, aceitei o chamado. O primeiro sermão que preguei após assumir o pastorado da igreja foi sobre oração, e nele repeti algumas das reflexões que compartilho aqui. Ao me aproximar do final, declarei: "Como seu novo pastor, eu ficaria feliz se soubesse que alguns de vocês, homens e mulheres de Deus, se sentaram na noite de sábado ou se levantaram cedo no domingo de manhã para orar por mim." Muitos daqueles queridos servos de Deus acolheram minhas palavras. Muitos ficaram acordados no sábado à noite orando por mim. E vários se levantaram cedo no domingo de manhã para fazer a mesma coisa. Deus ouviu as orações. Quando assumi o pastorado, o prédio da igreja comportava 2.200 pessoas, 1.200 no térreo e 1.000 na galeria. Nos anos anteriores, apenas o térreo lotava, enquanto a galeria só era aberta em ocasiões especiais, como quando o Sr. Moody estava presente. Quase que imediatamente tornou-se necessário abrir a galeria, e nos cultos da noite, cada centímetro do salão era ocupado, chegando à marca oficial de 2.700 pessoas. As autoridades exigiram, então, que não permitíssemos mais pessoas sentadas nas escadas ou em pé nos corredores. Logo, começamos a realizar uma reunião lotada nas salas abaixo, com capacidade para 1.100 pessoas. E muitas vezes, essa lotação se repetia na sala de aula do Instituto. Mas isso não foi o mais surpreendente. Houve conversões todos os domingos. Na verdade, havia novos convertidos dentro e fora da igreja, praticamente todos os dias da semana. A maioria deles, porém, não se uniu à Igreja Moody, pois eram visitantes de passagem pela cidade ou pessoas vindas de outras igrejas. Chegou ao ponto de alguns ministros enviarem membros de suas congregações para nossa igreja, com o objetivo de que fossem convertidos para que retornassem e se unissem às igrejas de origem. Dessa forma, apenas uma pequena proporção dos convertidos realmente se ingressou na nossa igreja. Mesmo assim, o menor número de novos membros que recebemos em qualquer um dos 8 anos em que atuei como pastor ativo foi de 250. Nesse período, tive a alegria de estender a mão direita da comunhão a mais de 2.000 novos membros. Esse padrão se manteve ao longo dos 4 anos em que fui pastor apenas nominalmente, sem estar presente na igreja, enquanto diferentes ministros assumiam o púlpito e as pessoas oravam para que fossem fortalecidos em seu ministério. O mesmo aconteceu sob o pastorado do Dr. Dixon. Não eram tantos os homens que pregavam, mas sim as pessoas que oravam por eles, pedindo a Deus que realizassem grandes feitos. Assim, quando comecei a viajar pelo mundo, essas pessoas continuaram a me acompanhar em oração. Após o meu retorno, foi relatado que mais de 102 mil pessoas fizeram uma confissão definitiva de aceitar a Cristo nos diferentes lugares que visitei ao longo daqueles meses em que estive fora. Após meus primeiros 18 meses de ausência, ao retornar, o Dr. Dixon me encontrou certo dia e disse, e isso antes de se tornar pastor da igreja: "Torrey, quando ouvimos sobre o que você fez na Austrália e em outros lugares, todos nós ficamos surpresos. Nós imaginávamos que isso estava com você." Ele estava absolutamente certo. Realmente, não estava em mim. Então acrescentou: "Mas quando assumi sua igreja por 1 mês, eu ouvi seu povo orar por você, eu entendi." Bem, qualquer igreja pode ter como ministro um homem de poder, um ministro batizado e cheio do Espírito Santo, se estiver disposta a pagar o preço. Esse preço é a oração, muita oração, oração sincera e realizada no Espírito Santo.